Hoje à noite no Cine Jossandra. ZYK 630, 1320 kHz. Difusora de Pirassununga, São Paulo. Sempre com muito mais. Música, notícia, esporte.